Continue. Do olhar também ajudar às vezes a criar essas dinâmicas. Né? É legal terminar assim, tipo, não é só estão me tirando doce, sabe? É tipo, não. Tem que desprogramar. Thank you.